as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. Cada manhã, Senhor amado, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia. filho.